O nosso tema de hoje é positivismo. Esse tema até foi sugerido por alguém que frequenta a casa, então colocou lá na caixinha, lá de trás, onde a gente sempre cita, né? Quem tiver sugestões, perguntas, pode colocar lá, que na medida do possível a gente vai respondendo. Então, pedem sobre pensamento positivo. Só para a gente se situar, positivismo é uma corrente filosófica que surgiu no século XVIII, onde eles tinham como objetivo o prosseguimento da corrente iluminista, que surgiu um bom tempo antes, foi responsável por uma mudança de comportamento, de pensamento, principalmente, no mundo todo. O pensamento iluminista, ele influenciou, entre outras coisas importantes, a Revolução Francesa, que tinha como princípio não apenas uma troca de poder, mas principalmente o pensamento que ela trazia, o pensamento de fraternidade, igualdade e liberdade perante os seres humanos. Por causa disso, é que ela teve tanto êxito e foi considerado um marco na história do mundo, esse acontecimento, dividindo a história, um período da história, a partir dali. Essa corrente filosófica, ela se baseia muito na questão científica. Ela considera como verdadeiro tudo aquilo que é experimentado cientificamente e comprovado. Através desse modelo de pensamento, eles tinham como objetivo também um conhecimento e uma abrangência apenas do ser humano, mas dentro do contexto em que ele vivia. Então, todo o meio ambiente, toda a natureza, tudo isso era englobado nesse pensamento positivo, ou seja, positivismo. Ainda hoje a gente acha alguns traços desse positivismo. Ele foi muito importante há dois séculos atrás, até o século passado ainda também. Em Porto Alegre, perto do Parque da Redenção, tem um templo positivista que ele tem escrito na fachada dele a seguinte inscrição, que alguém já deve ter visto, já deve ter ouvido. Tem escrito: o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como meta. Esse era o lema do positivismo. Então, como eu disse, né, o ser humano seria o centro, mas verificando tudo aquilo que engloba a sua volta. Mas isso é sobre o positivismo. E como pede até a pessoa que colocou ali atrás, ela pede sobre pensamento positivo, sobre o que é ser positivo. Então, esse é o nosso foco, vamos dizer assim. A gente tem sempre duas escolhas quando alguma coisa acontece. A gente pode pender para o lado positivo ou para o lado negativo. A gente pode aceitar ou não aceitar, ou se revoltar. Ser positivo, primeiramente, ele consiste no que a gente acredita, no que a gente tem fé. Eu não posso ser positivo com uma determinada situação se eu não acredito que aquilo possa realmente ser verdadeiro, possa dar certo. Por isso que está englobando a nossa fé, no que a gente se baseia. O contrário do positivismo, o otimismo, anda junto, o contrário seria o negativismo, o pessimismo. Então, é muito fácil a gente observar os outros, né? É mais fácil para nós observarmos os outros do que nós mesmos. A gente é mais crítico com as demais pessoas e mais condescendente com nós. Então, observando os outros, a gente consegue às vezes perceber aquela pessoa que é otimista, que é positiva, e aquela que é negativa, que sempre procura ver o ponto negativo, o ponto que pode dar errado em determinada coisa. E às vezes a gente observando, então, a gente vê que essa pessoa, a vida dela, às vezes se interliga de vários fatores que puxam para trás, que seriam negativos, mas é por causa da maneira como ela se porta diante dos acontecimentos da vida. Os acontecimentos, eles não são bons e nem ruins, eles simplesmente são. É a maneira como a gente interpreta eles, a maneira como a gente coloca eles em confronto com as nossas crenças, com os nossos valores, é que vão determinar para nós se eles são bons ou ruins. Então, à medida que a gente tem uma postura otimista, positiva, de acreditar, a gente é capaz de fazer com que, não que as coisas se modifiquem, mas que a nossa vida, ela tome um caminho diferente, um caminho mais alegre, mais feliz. Nós temos exemplos nos livros, ali na própria biblioteca nossa, de várias pessoas que passaram por várias situações no decorrer de todo o período na implantação do cristianismo, pessoas que sofreram perseguições, sofreram com mortes, mas elas tinham esse ideal, essa crença. E em todas elas, elas seguiram o seu caminho, seja lá qual for, mas acreditando e talvez bem mais tranquilas. Então, o que a gente quer falar sobre pensamento positivo é que a nossa mente, ela é responsável diretamente pelas coisas que acontecem conosco. Porque, já foi dito várias vezes, energia, a gente emana energia a todo momento. O pensamento, ele é uma forma de energia que a gente está emitindo. E o pensamento, quando ele é insistente, ele vai formando. Ele vai formando. Nós passamos a nos conduzir de acordo com aquilo que nós pensamos. Alguns autores até disseram, somos aquilo que pensamos. E é verdade. Para ter uma ideia, eu selecionei 3 frases sobre pensamento. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Então é aquilo que eu disse há pouco. Então se a gente chega num momento e pensa assim, que a coisa não está boa, que minha vida está travada, está enrascada, está de alguma maneira, não está satisfazendo aquilo que eu penso que eu quero, eu tenho que rever de que maneira eu estou pensando, de que maneira que eu estou projetando a minha vida, de que maneira que eu estou me manifestando perante a vida. Nada é mais eficaz que o pensamento positivo amplificado. Aí volta de novo para aquela questão do que a gente acredita. Nada é mais eficaz que o pensamento positivo amplificado. Então, ter um pensamento positivo para nos direcionar e amplificar ele significa ampliar ele, mantê-lo insistentemente, acreditar que aquilo pode dar certo, que aquela situação, naquele momento, ela não é determinante. Ela é uma situação que acontece para que eu aprenda alguma coisa com ela e a partir desse aprendizado eu supere e siga adiante. O pensamento positivo pode vir naturalmente para alguns, mas também pode ser aprendido e cultivado. Mude seus pensamentos e você mudará seu mundo. A gente não consegue mudar o mundo. Nós não temos a capacidade de mudar o mundo, mas a gente pode mudar o nosso mundo. A maneira como a gente vê as coisas, como a gente se manifesta, interpreta, como a gente se relaciona, a gente tem a possibilidade de mudar o nosso mundo. O nosso destino, a nossa vida, ela está nas nossas mãos. Todo dia a gente planta alguma coisa. E todo dia a gente está colhendo o que a gente plantou anteriormente. Seja nessa vida, seja em outra, seja no dia de ontem. Algumas coisas são mais rápidas para acontecer do que outras. Mas o que eu quero dizer é que está na nossa mão o caminho que a gente está seguindo. A gente pode pedir amparo, a gente pode pedir que Deus nos envie uma luz, mas se a gente não enxergar e não traçar esse caminho, não adianta. Eles podem fazer tudo que eles tiver à disposição deles. Quem traça o caminho somos cada um de nós. Quem segue esse caminho é cada um de nós. Então, através do positivismo, desse pensamento positivo, a gente pode fazer com que as coisas sejam melhores, sejam mais agradáveis. Vocês já devem ter ouvido falar de uns mais de 5 anos atrás, um DVD, um livro que saiu com o nome de O Segredo. entre outras coisas que tratava ali, ele dizia para nós assim, ó, pense, foque naquilo que tu quer que aconteça, naquilo que tu deseja, naquilo que tu está buscando. Porque muitas vezes a gente acaba ficando com o pensamento preso nas coisas que a gente tem medo que possam acontecer conosco, nas coisas que a gente não quer. Então, é uma inversão. A gente passa o tempo pensando no que a gente não quer ou no que a gente tem medo, ao passo que a gente deveria pensar no que a gente quer. São energias diferentes. Então, até o nome é O Segredo. O segredo é simplesmente saber o que fazer. Saber para que lado a gente tem que se direcionar. E a gente tem possibilidade disso.